Capítulo 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis dos que remoem, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda a alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. E das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, e o quebrantoso, e o chofrango, e o milhano, e o abutre, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e o cuco, e o gavião, segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego, todo réptil que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo o réptil que voa, que anda sobre quatro pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todo o réptil que voa, que tem quatro pés, será para vós uma abominação. E por estes sereis imundos, qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até à tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas, e que não remói, vos será por imundo, qualquer que tocar neles será imundo. E tudo o que anda sobre as suas patas, isto é, todo o animal que anda a quatro pés, vos será por imundo, qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até à tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até à tarde, eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato e o cágado segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro e o lagarto e a lagartixa e a lesma e a toupeira. Estes vos serão por imundos entre todo o réptil, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até à tarde. E tudo aquilo sobre o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água, e será imundo até à tarde, depois será limpo. E todo o vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que se come, sobre o que vier tal água, será imundo, e toda bebida que se bebe, em todo vaso, será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo, o forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo.